sempre foi pobre e nunca teve nada, a não ser coragem e força pra puxar uma enxada. Criar e sustentar 8 filhos com muita dificuldade. Teve que ir pra roça, pois era impossível na cidade. Fez de tudo pra cada filho estudar, já que não teve oportunidade. Perante sua família, provou sua capacidade. Nesse mundo de provações, seguiu com honestidade. Um guerreiro na luta, dando o melhor de si. Derramando suor do rosto pra ver sua família sorrir. Pra mim sempre quis o melhor, que eu seguisse um bom caminho. Que a minha caminhada fosse livre de pedras e espinhos. Sempre firme na luta, dando força pra seguir. Se começasse a fraquejar, ele sempre estava ali. O quanto foi humilhado nesse mundo de ninguém, onde o que vale não é o que você é, mas sim o que você tem. Me ensinou a ser trabalhador, motivos pra viver bem. Chegue em primeiro, mas não pise em ninguém. Viver trabalhando pros outros, ele sabe que é uma pena, mas não tem outras saídas. Aos escravos do sistema, sei que é difícil a dor da despedida, mas pra mim tu é o maior exemplo de vida. Pai, você nessa vida cumpriu sua jornada, me ensinou a lutar para seguir minha caminhada. Conselhos que me fez crescer, momentos que eu não esqueço. Você partiu para a nova vida, porque esse não é o fim, é apenas um recomeço. Não adianta me falar que a vida é mesmo assim, pois quando você se foi, levou uma parte de mim. Hoje vivo um vazio, é ferida que não sara. É forte a dor no peito quando a vida se separa. Quem foi que disse que homem não chora? Quero ver segurar a saudade de alguém que foi embora. Momentos tristes e felizes marcaram nossa história, que nem o tempo vai ser capaz de apagar da minha memória. A saudade é grande que não dá pra segurar, mas talvez em outra vida eu possa te encontrar. Toda noite vou deitar e sinto a sua presença, pedindo pra não desistir, levar a vida com paciência. Quem se julgava forte, hoje se desmoronou. Vendo o seu caixão lacrado, meu coração despedaçou. Hoje a lágrima cai, onde o seu suor escorreu. Difícil acreditar, pai, que você morreu. Adeus e a despedida, minha tia e meu pai. Aonde estiver, fique com Deus aí na paz. Desculpe pelo erro, obrigado pela lição. O que me fez evoluir foi refletir aquele sermão. Difícil te esquecer e seguir a vida em frente, mas sei que um dia vou partir, estaremos juntos novamente.